Mas hoje, perguntas simples para um viver simples. Lembrando que o tema do semestre é Guia da Vida Simples, Lições do Eclesiastes. O título do texto, eis a questão, para introduzir a nossa conversa, mas a nossa conversa vai girar em torno desse tema, perguntas simples para um viver simples. E o nosso texto, Eclesiastes capítulo 4, versos 7 a 14, que diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Perguntas simples para um viver simples. As perguntas são simples, mas talvez as respostas não sejam. Por duas razões. Primeiro, porque se uma pergunta é séria, a resposta não deixará de ser um desafio. Segundo, porque quanto mais séria uma pergunta, mais tentados nós somos de acreditar na resposta errada. Perguntas simples, mas que exigem reflexão profunda. Perguntas simples, mas que exigem coração aberto. O viver simples não acontece por acaso. É preciso um compromisso com o conceito da vida simples. É preciso um compromisso com o caminho da simplicidade. Lembrando que simplicidade não é sinônimo de pobreza. Aquela pessoa simples porque não tem nada. Não. É possível que uma pessoa seja pobre e não seja simples. É possível que seja rica e seja simples. Simplicidade também não é sinônimo de ignorância. O sujeito é muito simples, não sabe nada. É possível que uma pessoa não tenha estudo, seja ignorante em relação a tantas coisas e não seja simples. E é possível que uma pessoa seja erudita, culta e seja simples. Simplicidade é sinônimo de vida descomplicada. Você pode ser pobre e complicar tudo. Pode ser rico e complicar tudo. Pode ser iletrado e complicar tudo. Pode ser erudito e complicar tudo. Vida descomplicada, porque a vida já tem desafios complicados a oferecer. Nós não precisamos agregar a eles novas complicações, que nós mesmos produzimos, que nós mesmos inventamos. É preciso haver um compromisso com a simplicidade. E para que haja compromisso com a simplicidade, é preciso fazer as perguntas certas e pensar sobre elas de forma profunda e buscar as respostas com dedicação. E a primeira pergunta simples que esse texto levanta e que chama a reflexão profunda é a seguinte: por que fazemos o que fazemos? Por que somos como somos? Por que as coisas estão como estão para nós? O texto começa com uma história a respeito de um homem solitário. Não tinha ninguém, não tinha filhos, não tinha irmãos. Eu conheci um homem assim há muitos anos. Senhor Xavier, já é falecido. Conheci no interior de São Paulo, na igreja onde eu e meus pais e meus irmãos congregávamos. Não tinha pais, ele mesmo já tinha algo em torno de 100 anos de idade. Não tinha irmãos, que também, quando eram vivos, não tiveram filhos. Então não tinha sobrinhos. Ele mesmo não casou, não teve filhos. Então, aos 100 anos, era uma pessoa totalmente solitária, do ponto de vista familiar. Mas ele tinha a igreja, tinha os irmãos. E quando ele faleceu, meu pai me chamou e disse: Marcelo, vamos sepultar seu Xavier no nosso túmulo, no túmulo da nossa família, para que ele seja lembrado como alguém que teve uma família. Porque quem tem irmãos, quem tem pessoas com a mesma fé, não morre solitário. Mas o texto não fala de um homem de fé. Fala de um homem totalmente solitário, que não tinha irmãos, que não tinha filhos, não tinha ninguém. Não tinha fé, provavelmente. Não tinha uma comunidade, não tinha amigos. Então, o que ele fazia? Canalizava todos os seus esforços para o trabalho. Trabalhar muito, às vezes, é um jeito de tentar fugir da solidão. Pessoas que são workaholics, como nós chamamos hoje, trabalham muito para fugir da solidão, ainda que às vezes tenham família, ainda que às vezes tenham esposa, filhos, pais, mas não se sentem conectados, não sentem que podem compartilhar, não sentem que podem se abrir, então fogem para os ambientes do fazer. Quanto mais eu fizer, talvez mais eu consiga me esquecer que me sinto tão sozinho, que me sinto tão solitário. Esse homem canalizava para a vida profissional, para a atividade, todas as suas carências, o fato de ser tão sozinho. Mas o problema é que o trabalho não preenche. Por mais que a rotina fique movimentada e a agenda fique cheia, o coração continua vazio. Então, do trabalho, ele começou a projetar todas as suas expectativas em cima do ganho que o trabalho aparentemente tem que dar. Então, ele acumulava, diz o texto. Mas o acúmulo também não lhe trazia satisfação nem prazer. Ele acumulava, mas nunca estava satisfeito. E nunca parava para perguntar. E aqui nós temos a chave desse texto. Ele nunca parava para perguntar: por quem eu faço tudo isso? E por que razão deixo de me divertir? Porque o fato é que a pessoa entra numa roda viva tão forte, tão intensa, que não só ela não tem tempo para nada, como ainda não consegue se satisfazer naquilo. Não tem alegria, não tem regozijo, fica pesada. Uma pergunta que nós precisamos fazer seriamente na vida é: por que nós somos assim? Por que corremos tanto? Por que estamos sempre à flor da pele? Por que explodimos com pessoas que nos amam e que nós amamos também? Por que estamos sempre cansados, talvez? Por que que as coisas não fluem, parecem estar sempre amarradas, truncadas, pesadas, difíceis? As três perguntas mais sérias da história da humanidade: de onde viemos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui. A primeira pergunta que ocorre ao ser humano é: para onde vamos? Porque é a pergunta que qualquer criança é capaz de fazer num funeral. Você leva o seu filho de 8 anos no funeral do seu pai, o avô dele. Ele não entende tanta coisa assim, talvez, mas em algum momento ele vai perguntar: papai, para onde o vovô foi? E você, dependendo das suas convicções, vai responder: vovô foi para o céu dos vovôs. Que nem o cachorrinho que foi para o céu dos cachorrinhos. Vovô foi para um lugar muito bonito. Vovô agora está descansando. Vovô agora virou uma estrelinha. Quando você olhar para o céu, você vai ver uma estrelinha nova. Qual que é a nova, papai? É aquela ali, ó. Aquela ali é o vovô. Para tentar responder uma pergunta que, a partir daquele momento, consome o coração humano. Para onde a gente vai? Quando isso aqui acaba, para onde a gente vai? Aí entra a segunda pergunta, que é consequência da primeira, que é: de onde nós viemos? Talvez, se eu conseguir saber de onde eu vim, eu consiga saber para onde eu vou. Ora, talvez não seja um ir, talvez seja um voltar. Então, do ponto de vista do raciocínio, essa pergunta vem na sequência da primeira. Se eu souber de onde eu vim, talvez eu saiba para onde eu vou. E aí, se de onde eu vim e para onde eu vou trata-se do mesmo lugar ou da mesma experiência, a última pergunta se torna obrigatória: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque se eu sair de lá, vim para cá e vou voltar para lá, por que que eu vim para cá? Não podia ter ficado lá de uma vez? Até porque, dependendo de como foi a passagem por aqui, era melhor nem ter vindo. Nós vamos chegar num texto do Eclesiastes que diz isso: melhor é o que morreu cedo do que o que morreu tarde, e melhor ainda é o aborto, que nem viver, viveu. Tese do Eclesiastes. Tirando da vida a maquiagem, tirando da vida a ilusão, a fantasia. De repente a passagem aqui não é assim tão boa, a ponto de ter valido a pena sair de onde quer que se tenha saído, para depois ter que voltar para lá de qualquer forma. Mas a questão é: se eu sair de algum lugar, vim para cá e vou voltar, o mínimo que eu preciso entender é que essa passagem tem propósito. E não saber o propósito dessa passagem significa o risco de passar em vão. São perguntas sérias que o Eclesiastes tenta ajudar a responder. Porque o fato é que, se eu sei para onde eu estou indo, eu também sei o que eu preciso levar e o que eu não preciso. Muita da nossa correria tem a ver com coisas que a gente simplesmente nem precisa. Conversava com um amigo esses dias, e nós falávamos sobre o fato de que pessoas inseguras são acumuladoras. Já conheceu gente acumuladora? Já viu programa de televisão sobre gente acumuladora? Gente que guarda tudo. Tem gente que é acumuladora não em relação a tudo, mas em relação a alguma coisa. Meu pai, por exemplo, era acumulador em relação a pregos e parafusos. Não jogava fora nem os tortos. Pegava vidro de maionese e ia guardando. Os anos iam se passando. Minha mãe perguntava para ele: bem, posso jogar um pouco disso fora? Era uma ofensa para ele. De jeito nenhum. Vai que eu preciso. 20 anos depois, aqueles potes de vidro de maionese, o interior já todo tomado pela ferrugem, não eram mais pregos e parafusos, mas um corpo só, uma coisa uniforme, quase viva, mas que ainda não podia ser jogada fora. Tem gente que acumula papel, tem gente que faz coleções infindas. Eu, há algum tempo, comecei uma bendita coleção de caneta promocional. Ganhei umas canetas bonitas, guardei, ganhei outras bonitas, guardei, de repente comecei a reparar canetas bonitas promocionais, fui guardando. Aí um dia eu tinha uma cômoda em casa com 4 gavetas cheias de canetas promocionais, caixas, latas com canetas promocionais. Um dia a Cristiane olhou e disse assim: eu achei que ela fosse dizer ou eu ou as canetas. Mas como ela não pergunta, ela só diz, ela disse: as canetas no lixo hoje. Nós tivemos um problema parecido em relação a um cachorro. Eu não gostava do cachorro, cachorro encardido. Na verdade, ele tinha demônio, mas ela não concordava muito. Um dia eu falei para ela: ou eu ou o cachorro. Ela fez assim, colinha, eu falei: não é para pensar. Não é para pensar. Mas no contrário não funciona. Ela já chegou e falou: pode jogar essas canetas fora, que eu não aguento mais ver essas canetas. Me deu um dó de jogar. Falei: mas essa aqui. Aí eu joguei a maioria, mas fiquei com um pouco. Até um dia que eu também me livrei do pouco. Porque nunca usei nem uma. Como a gente tem tendência de acúmulo. E uma das coisas que alimentam o acúmulo é essa questão, a sensação de que um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar. Um dia eu vou precisar. E aí eu acho que a vida é engraçada, né? Finalmente você joga fora por pressões, por lucidez, joga fora. O que acontece no dia seguinte? Precisa. Nunca precisou, mas aí no dia seguinte, precisa. E aí se arrepende de ter jogado. Porque a sensação de que um dia eu posso precisar, e que a vida às vezes confirma, ó, tá vendo, precisou, faz com que eu guarde tudo, porque eu não sei do que exatamente eu vou precisar. E tem gente que transforma isso num pesadelo, vira doença. Você entra na casa da pessoa, não tem mais uma sala de estar, tem muito objeto acumulado. Você vai na sala, não tem uma mesa de jantar, tem objetos acumulados. A pessoa está tomada por essa necessidade de guardar. Qualquer um de nós diria de uma pessoa assim: está doente. Mas e quando o acúmulo é na alma? Gente que guarda rancor. Não abre mão de nenhum. Os rancores maiores, que são contra um pai, uma mãe, uma mulher, um filho, mas que de repente começa a virar rancor contra tudo e contra todos, de repente eu não consigo perdoar nem alguém que me fechou no trânsito, que eu não sei nem quem que é. Acumulador. Acumulando mágoas, acumulando cartas na manga para tirar no momento especial para jogar na cara de alguém, acumulando medos, acumulando frustrações. Está vendo? Sempre acontece comigo. Quando uma pessoa diz "é sempre comigo", eu me sinto diante de um acumulador. Furou o pneu do carro. Sempre que eu estou atrasado, acontece alguma coisa. É um acumulador. Não consegue viver cada experiência como uma nova experiência. Vive cada experiência como acúmulo em relação à anterior. Para mim, nada dá certo. Quando uma pessoa diz para mim: pastor, para mim nada dá certo, o que será que acontece comigo? Eu digo: bom, das duas uma, ou você é um tipo de escolhido, a figura cósmica, vai salvar o planeta, ou é mentira. Ou é mentira. Não é tudo acontece com você. Muitas coisas acontecem com você, muitas coisas acontecem com todo mundo. Mas talvez você esteja vivendo essas experiências como acúmulo. Na insegurança, o acúmulo é obrigatório. Eu me armo porque eu não sei o que eu vou precisar lá na frente. O acúmulo é insegurança, vai que vem a necessidade e eu estou despreparado. Então eu vou guardando, eu não sei o que eu vou precisar lá na frente. Vai que alguém me fere e eu tenho que reagir. Vai que alguém me trai e eu estava confiando nessa pessoa. Vai que eu começo a me apegar e a pessoa me abandona. Então eu vou acumulando, e o meu caminho fica cada vez mais pesado. Pessoas inseguras são acumuladoras. Porque toda a sua bagagem emocional está sobre os ombros. Não são leves. O sujeito do texto nunca se perguntou por que ele trabalha tanto e por que ele nunca se diverte. Porque gente pesada não se diverte. Gente carregada não se diverte. Pode até dar risada. Tem até uma terapia do riso, não tem? Bota meia dúzia de pessoas dentro de uma sala e uma começa a rir. De repente, todos estão rindo. E riem, e riem, e riem. De repente, quando acaba, alguém diz, ai, estou aliviado. Riram, desabafaram, fizeram uma catarse, mas não se divertiram. Por exemplo, eu tenho uma reação emocional à dor que me faz rir. Então, eu tenho ataque de riso, por exemplo, na cadeira de dentista. Eu tenho ataque de riso, por exemplo, em sessões de fisioterapia RPG. O sujeito pega minha perna, joga do outro lado, que não aguento, e aí me dá ataque de riso. Quando eu fiz fisioterapia, os outros pacientes e os outros fisioterapeutas vinham na porta para ver o que estava acontecendo do sujeito que ria sem parar. É uma reação nervosa minha, me dá ataque de riso. Cristiane já está acostumada, mas no começo ela assustou. Não é para me machucar no final aqui para eu ver eu rir, tá? Mas não quer dizer que eu esteja me divertindo. Pelo contrário, eu estou sofrendo. Rir é uma reação emocional, carregada até. Às vezes tem uma pessoa muito piadista, escrachada, mas ela não é divertida, ela é pesada. Sabe aquele amigo que tudo tira sarro, irônico, sarcástico, perde o amigo, mas não perde a piada? Talvez ele não seja uma pessoa bem-humorada, talvez ele só esteja descarregando os pesos que ele carrega sobre os ombros. Tem necessidade de extravasar, porque não é leve. Pessoas leves se divertem com coisas simples, muitas vezes. Não precisam de grandes estímulos, sabem sorrir com facilidade, não são bobas, mas estão leves, porque não estão acumulando nada sobre os ombros, estão simplesmente caminhando. Eu escrevi um artigo uma vez, carga e caminho, pessoas que consideram seu passado como carga, pessoas que consideram seu passado como caminho. O sujeito que considera o passado como caminho, olha para trás e diz, pois foi por aqui que eu vim. Lá eu passei por uma luta, lá atrás foi outra, aqui na frente a coisa piorou um pouco, mas o fato é que eu estou aqui agora e posso ir para onde eu quiser. Mas o sujeito que trata o passado como carga, está tudo sobre os ombros. Ele não sabe para onde ir porque ele não consegue levantar a cabeça, ele está encurvado. E nada que ele passou, passou, porque está tudo ainda nos ombros dele. É como se ele enrolasse o asfalto e colocasse nos ombros. Ele não passou nada, porque ele não deixou nada passar. Ficou tudo aqui, ó. Homens que não deixam nada para trás. Está tudo aqui. E eles nunca param para se perguntar por quê. Por que que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Por que que eu sou do jeito que eu sou? Por que que eu me deixo envolver do jeito que eu me deixo envolver? E a pergunta não é tanto por que que eu faço, vejo, me envolvo, é mais quem eu sou. Para finalmente ser refém de tantas coisas que estão mais me cansando do que me ajudando. Um homem que nunca perguntou por que eu trabalho tanto e por que que eu nunca me divirto. Porque entrou na roda viva e nunca parou para pensar. E talvez não precisava continuar. Quem sabe para onde está indo, sabe o que não precisa levar. Está indo para a praia, a previsão diz que vai estar calor. Vai com a mala com coisa de calor, irmão. Ah, mas e se tiver um dia que neva? Irmão, está falando na previsão aqui que vai fazer sol todos os dias. É, mas previsão erra. Então vamos fazer assim? Se a previsão errar, lá você compra uma blusa. Mas não leva na mala, não. Porque se você for levar bagagem para todas as variáveis que você imagina na viagem, você não põe essas malas dentro do ônibus. Quando a gente sabe para onde está indo e o que vai encontrar, a gente só leva o que é necessário. Então tem gente que eu não posso abrir mão, mas tem coisas que eu posso. Tem valores que eu não posso abrir mão, mas tem sentimentos que eu posso. Tem experiências que eu não posso abrir mão, mas tem experiências que eu posso. Por quê? Que eu sou como eu sou, faço o que faço, por que as coisas estão como estão? Perguntas simples, que vão ter resposta profunda. E cada um vai encontrar a sua. Segunda pergunta simples. Com quem você compartilha a vida? O texto continua dizendo o seguinte, é melhor serem dois do que um. Embora nós vivemos num mundo que diz antes só do que mal acompanhado. Eu e você vivemos num mundo que diz isso, antes só do que mal acompanhado. Mas o texto diz, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque antes só que melhor acompanhado é resultado das nossas frustrações com relacionamentos complicados. Quem saiu de um relacionamento complicado, tumultuado, desgastante, opressor, certamente está vivendo um momento em que diz, eu prefiro ficar sozinho. Às vezes as pessoas vêm conversar com o pastor, já sabendo de antemão que o pastor vai ser contra a separação, por exemplo. Porque eu acho engraçado, o sujeito está decidido a separar. Aí ele toma uma decisão, vou falar com o pastor a respeito. Está procurando sarna para se coçar, irmão. Vai falar com o pastor a respeito disso? Aí você vai conversando, mas o que aconteceu? Por que você está assim? Que decisão é essa? Onde é que você está pensando em chegar com isso? Aí tem uns que dizem assim, não, pastor, eu até, ó, eu vou falar a verdade para você, eu até não estou pensando em ter mulher mais não. E eu falar, me engana que eu gosto. Sabe aquela pessoa que está tão desanimada que ela acha até que acabou para ela? Não quer mais, não quer, não estou mais afim. Eu, nesse momento, estou afim de ficar eu, minha casa, meu cachorrinho, meu carro, minhas coisas, mas mulher eu não quero saber tão cedo. Por quê? Porque teve experiência complicada. Está certo que não somos tanto nós os homens que dizemos isso, são mais nossas esposas, né? Relacionamentos complicados, coração machucado, ferido, antes só do que mal acompanhado. Mas se você for olhar o texto explica por que ele diz é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Se um cai e o outro diz, está vendo? Eu falei, bem feito. Agora está aí, está telado. Se me ouvisse, mas nunca me ouve. É sempre assim, eu falo, mas estou falando com as paredes. Você não ouve. Você ouve todos os seus amigos, mas eu você não ouve. Você ouve gente que você nem conhece, mas eu você não ouve. Está aí, ó, esse é o prêmio que a vida te dá. Bem feito, essa situação você mereceu. Agora espero que aprenda. Antes só do que mal acompanhado. Ou o que é pior, né? Caiu? Então já passo por cima, porque ainda bem que você caiu, eu já vou passar na sua frente. Antes só do que mal acompanhado. Agora, se você caiu e alguém vem lá e, ó, segura aqui na minha mão, eu te ajudo a levantar. Às vezes até com risco de cair junto, porque todo esforço para levantar alguém implica um risco de ser derrubado. Já foi tirar alguém da piscina? Você está ali na borda. A pessoa está lá com 800 quilos. Lembra você do Radamés saindo da piscina? O Radamés ele põe a barriga, deita e rola. Mas sai sozinho, se eu vi. Mas é aquele irmãozão lá e vai tentar sair, a escada está do outro lado da piscina. Aí ele faz assim, ó. Quando ele faz assim, você pensa. Porque a hora que pegar na mão dele, agora tem duas possibilidades. Ele sair ou você entrar. Mas é melhor serem dois do que um, quando se um caiu, o outro vai lá e... Ainda que eu caia com você, eu estou aqui para te erguer. Vamos tentar subir. Vamos ficar em pé os dois. Aí é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um quando se um está com frio, o outro aquece. Porque às vezes alguma coisa em nós esfria. Esfria a paixão. Esfria o ânimo. relacionamentos esfriam. A gente convive muito tempo com uma pessoa, a rotina tende à acomodação. De repente, o marido ama a esposa ama o marido, mas faz tempo que eles não se surpreendem. Faz tempo que eles não se cuidam. Faz tempo que ele não planeja algo bonito para ela. Faz tempo que ela não planeja algo bonito para ele. E aí esfria. E aí esfria. Aí o cara chega 9:30 do trabalho, passou no boteco antes, está cheirando bebida, chega em casa, a mulher está com camiseta de político, que perdeu a eleição, ele está sem banho, fedido, ela está descabelada. Vamos falar a verdade, tem que estar muito afim para rolar, hein? Não é? Tem que estar muito... E aí, bem, vamos? Ó, você promete não demorar que a novela vai começar? Aí você responde, não, tranquilo, você sabe que comigo é ravapt-vupt. Mas esfria. Esfria, tem uma hora que o filho para de pedir pai, brinca comigo. Tem uma hora que ele para. Esfria. Porque tem uma hora que a gente esfria. Tem uma hora que o trabalho nos esfria. Tem uma hora que a fé esfria. E aí é gostoso estar perto de alguém que esquenta a gente. Que diz, bem, hoje eu preparei algo diferente para a gente, só para a gente se cuidar um pouco mais, que a gente ficou um pouco distante esses dias. Filho, hoje o papai tirou para você, para a gente brincar, porque faz tempo que o papai não brinca com você. Não, vamos para a igreja, porque a gente está sem palavra, a gente está muito enfurnado no dia a dia e a fé está ficando frágil. É, esquentar. Um anima o outro, esquenta. Um está com frio, o outro esquenta. Aí é melhor serem dois do que um, porque se um está frio e o outro gela, está frio comigo, também eu vou dar uma gelada. Não falou comigo, eu também não falo. Ok, quer viver sua vida, vai. Se um está frio, o outro gela, aí antes só do que mal acompanhado. Outra coisa que o texto diz, se um é ameaçado, o outro ajuda a defender-se. Porque se um é ameaçado, o outro faz fileira com quem está ameaçando, aí antes só do que mal acompanhado. Então é o seguinte, nem minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão, nem minha cunhada tem direito de falar mal da minha mulher comigo. Na verdade, não tem direito de falar com ninguém, mas muito menos comigo. Minha esposa está sofrendo, meu filho está sofrendo, vem cá, conta comigo, eu estou do seu lado. Às vezes alguém que a gente ama chega arrebentado, porque foi magoado, foi ferido, foi caluniado, foi ofendido. E às vezes, sabe aquela coisa do pai que diz, se apanhar na rua, quando chegar, apanha em casa também. Meu pai, graças a Deus, nunca falou isso. Porque senão eu sempre teria apanhado duas vezes. Toda vez eu teria apanhado duas vezes. Eu sempre apanhei na rua. E aí, quando chegava em casa, ia ter que apanhar outra vez. Não, vem cá, o que está acontecendo? Né? Deixa eu cuidar de você. Aí é melhor serem dois do que um. Quando se eu estou me sentindo ameaçado pelo mundo lá fora, pelo menos o abraço eu tenho aqui dentro. Com quem você está dividindo? A gente fala de marido e mulher, de pai e filho, mas às vezes uma amizade é importante para isso. Uma boa amizade. Uma boa amizade pode levantar você quando você está caído. Uma boa amizade pode aquecer seu coração quando ele está gelado. Uma boa amizade pode ser uma defesa para você quando o mundo te acusa e te ataca. Só que boas amizades a gente não acha pronta. Boas amizades a gente constrói com o tempo. Boas amizades tem que ter espaço para em algum momento não ser como a gente queria. E boas amizades são troca. Porque às vezes eu prego esse tipo de mensagem, termina, vem alguém e fala assim, pastor, por que eu não encontro ninguém para me ajudar quando eu preciso? Não entendeu nada da mensagem. Se você quer ter esse tipo de relacionamento, precisa primeiro estar disposto a oferecer. Porque é possível que você ofereça e não receba. Mas é impossível que você, oferecendo, não cresça como pessoa. Então ofereça. Com quem você tem compartilhado? Quem são seus amigos? Porque se o amigo está te vendo cair e dar risada, ah, é que ele é escrachado. Se o amigo está te vendo esfriar e gela, ah, eu se fosse você já tinha parado com isso há muito tempo. Se o amigo está te vendo ameaçado e ou se exime ou ameaça junto, aí não dá cordão de três dobras. Porque o cordão de três dobras é eu, o amigo e Deus. Se o amigo me afasta de Deus, não é cordão de três dobras. E a terceira lição, terceira pergunta, para a gente terminar. Terceira pergunta. Em que estou me tornando uma pessoa melhor? Então veja, por que faço o que faço, sou como sou, e as coisas são como são para mim? Com quem eu compartilho, com quem eu divido, com quem eu conto, quem pode contar comigo? E terceiro, em que exatamente eu tenho me tornado uma pessoa melhor? Porque o texto parece mudar de assunto de repente, mas não muda, é uma terceira pergunta. A história é sobre uma cidade que tinha um rei velho e tolo, e aí apareceu um jovem sábio, e o jovem sábio tomou o lugar do rei. E as pessoas se encantaram com o jovem sábio, a ponto de seguirem o jovem sábio, mas depois desanimaram do jovem sábio. E quando veio a outra geração, ninguém mais lembrava do jovem. E foram atrás de outra pessoa. Primeiro, isso mostra que o nosso mundo está sempre à procura de novidade e ninguém é unanimidade para sempre. As coisas mudam. E as pessoas estão sempre à procura de novidade. O problema dessa busca permanente por novidade é que a gente acaba jogando fora coisa que é importante e que não é descartável e que não devia ser jogada fora. Mas as pessoas estão sempre à procura de novidade. Mas a segunda questão desse texto é: o rei é velho e tolo, ou teimoso, não aceita repreensão. Por que que o jovem encanta? Porque o rei caiu no lugar comum. Que lugar comum? Do sujeito que chegou onde queria e simplesmente estacionou. Então ele é um rei, mas é tolo, porque não aceita ser corrigido. Não aceita o desafio de melhorar como pessoa. Impressionante como isso é um problema sério a ser enfrentado. Que a gente tem as nossas vitórias e acaba sentando em cima delas. Não as usa para crescermos como pessoas. Então, o que as outras pessoas fizeram? Foram atrás do jovem, que pelo menos era sábio, que na sua juventude estava idealizando o futuro, sonhando novos sonhos, fez com que as pessoas voltassem a ter esperança. Mas, de repente, ele que de jovem pobre virou rei, de repente ele também não se reinventou mais. E as pessoas foram atrás de outro que pudesse significar um sopro de novidade. O antídoto contra isso é uma vida em que a gente constantemente se reinventa. Não para mudar de rumo, mas para crescer a cada passo. Se eu sei para onde eu estou indo, eu também sei que sempre é possível crescer um pouco mais. Eu não preciso fazer meia volta. Quem anda em círculos não está crescendo. Está só andando em círculos. Mas quem está no rumo certo e aceita o desafio de crescer, cresce e se torna um referencial de crescimento para os outros. Então veja, a gente está envelhecendo. Nem todos aqui são conservados em formol, como Zé Carlos Lopes e outros. Né, Zé? O Zé eu conheci, ele faz 8 anos, ele tinha 54. Quantos anos você está hoje, Zé? Entenderam? Eu conheci ele há 8 anos, quantos anos? 54. Hoje, 55. Tá bom, tá bom. Tá um ritmo bom, tranquilo. Nós estamos envelhecendo. Às vezes você conversa com um amigo, né? E aí, como vai? Ah, tirando as dores. Infelizmente, faz parte. Quando eu era moleque, eu jogava 15 partidas de futebol até me machucar e ficar um dia mais ou menos de molho. Hoje eu jogo uma partida de futebol e fico 15 dias de molho. Então eu não jogo mais. Vejo na televisão, porque aí se alguém se machuca, eu troco o canal. Tá tudo certo. A vida continua. Não tenho mais o vigor, alguns aqui também não têm mais. Não é? Antigamente, para perder um quilo, era só uma tarde. Hoje, para perder 100 gramas, tem que ter ajuda de nutricionista, endocrinologista, e academia, personal trainer e tudo mais. É a vida. O corpo, com o tempo, vai se desgastando. Mas a alma não. A alma pode sempre crescer. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que por fora o nosso corpo natural se corrompa, por dentro a nossa alma se desenvolve de glória em glória. A gente sempre pode crescer. O apóstolo Paulo diz assim: já que ele nos chamou para uma nova vida, andemos também nós em novidade de vida. Em que eu tenho me tornado uma pessoa melhor? Continuo com as mesmas manias de sempre. Eu e minha esposa continuamos 20 anos de casado, continuamos nos ofendendo nas mesmas coisas. Meu problema com meu filho ainda é aquele mesmo de quando ele tinha 12 anos e hoje ele é casado e tem um filho de 12 anos. Em que eu tenho me tornado uma pessoa melhor? Porque o problema do rei é que ele é velho e tolo. O jovem é pobre, mas é sábio, porque sabe que ainda não chegou lá, então ele se reinventa. Mas aí ele chega e para de se reinventar. E aí a alegria dele também vai embora, porque a melhor coisa da vida é a gente se reinventar até o final. Aprender coisas novas, crescer, ler bons livros, ter boas conversas, aceitar novos desafios. Nunca esqueço quando um membro da igreja que eu pastoreio, uma senhora de 85 anos, me mandou um e-mail dizendo: pastor, eu estou mandando esse e-mail para o senhor porque eu aprendi a usar e-mail. E eu queria mandar um e-mail para o senhor para dizer que o senhor pode escrever e-mail para mim também. Aí beleza, eu respondi: ah, que bom, irmã, tudo bem. Aí passou um pouquinho, ela me mandou outro e-mail: pastor, pesquisei na internet, achei esse artigo, acho que o pastor vai gostar. Aí passou um pouquinho e ela me mandou outro e-mail: ó, pastor, página tal da internet, tem lá uma entrevista que o pastor vai gostar. Aí um dia eu cheguei lá na igreja e falei: irmã, a senhora agora é spam no meu computador. Chega e-mail toda hora, eu estou jogando um lixo direto. Aí ela falou assim: eu sei o que é spam. Coisa linda. Aí a gente conhece uns que estão lá. Ai, não sei porquê. Às vezes eu ouço gente dizer assim: não sei por que Deus me deixou nesse mundo tanto tempo. Eu não sei também. Mas não posso fazer nada sobre isso, então a gente espera, né? Vamos esperar ver o que é. Não sobreviva, irmão. Viva. Aprenda, cresça, melhore. Ah, mas tudo dá errado para mim. Olha aí uma boa escola para você fazer e melhorar. Já pare de dizer isso, que tudo dá errado para você. E comece a perguntar: onde é que eu posso acertar agora? O que eu posso resolver já? No meu livro Sabedoria, com essa palavra eu termino, 4 lições, são as primeiras 4 lições do livro, Sabedoria para Viver e Ser Feliz. Primeiro, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu mesmo criei. Segundo, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu poderia ter evitado. Terceiro, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas já poderia estar resolvida. E quarto, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas vai continuar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, ajuda-nos a responder essas perguntas, porque elas são simples para serem elaboradas, são difíceis até para serem respondidas. Por que fazemos o que fazemos? Por que corremos como corremos? Por que nos desgastamos no que nos desgastamos? Por que estamos sempre à flor da pele? Por que que as coisas são como são? Isso exige que nós olhemos para dentro e para o céu, porque só o Senhor pode nos ajudar a entender isso. Dá-nos essa leveza que a gente não tem, a diversão que só vem pela fé, o óleo da alegria que Jesus tinha, que a gente precisa tanto experimentar também. Aquela alegria completa que ele falou. Quando o apóstolo Paulo também diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Nós precisamos dessa alegria. Talvez estejamos cansados, desgastados, porque nunca paramos para pensar para onde estamos indo. Também ajuda-nos a olhar para o lado e perguntar para nós mesmos com quem nós temos dividido a vida. Temos sido bênção na vida dessas pessoas? O cordão é de 3 dobras ou está faltando uma? E também ajuda-nos a olhar para a vida com essa pergunta fundamental: em que temos sido pessoas melhores? Conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra, no que estamos crescendo? É a nossa oração, pedindo a tua bênção sobre cada homem aqui, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Bom descanso. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.